rainha usa saia e o galo paletó. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu. E a agulha da injeção era a pena de um pavão.